teu sorriso é guerreiro. Aqui mais uma vez, humildemente nos versos, movido pela fé, voltei. Não é fácil a caminhada, pois em cada questão da vida existe uma armadilha, tipo areia movediça. Um mal que incita todo descaso, que incentiva na minha mão os armamentos da missão de tocar ninjos. Anos de cadeia pela tentativa da melhora. Eu tô a pampa, minha conta não quero em dólares. Quero saúde pros meus, pros seus, pro meu povo. Independente dos perrei aqui, te trombar de novo, te dar um abraço em outro mundo, em outra vida. Desfrutar da alegria por ter aceito a Cristo um dia. Não leva mal, meu bom, vencer o sistema sim, mas toda vitória sem salvação, do que vale me diz. Deus não tem culpa de nada, de tudo isso aí. Adoração, obediência, foi só o que ele quis quando criou o homem e lhe deu o sopro da vida, todo o domínio num lugar perfeito que existia, que hoje transformaram em um lixo. Infelizmente agora é lágrima, sangue e tiro, mas em meio a tudo isso eu rimo a salvação. Nem toda solução é achar a solução, entenda, pois o mundo não tem mais jeito, mas você ainda tem a chance de uma nova vida sem ser refém. Amém, amém, amém. Que tenha ouvidos, ouças. A vitória que eu quero é conquistada pela força. Vale mais do que tudo que sonhamos. Saudações, saudações, saudações. A guerra só tá começando.